Autorizado, chama para o táxi 604. Autorizado, chamar para o táxi 604. Gono 889, Chame Centro Recife, 288-13325. Gono 889, controle. 1-3-3-3-5. Confirmando, 604 com 114 a bordo, 3 horas e 39 autonomia, alternando Recife. O táxi chama no ponto de espera pronto para decolagem. Livre táxi até o ponto de espera, chamará pronto, voo no 604. Salvador, boa noite, eu vou no 074. 074, prossiga. Paciente do Atis no ONU, autorização Guarulhos 400, por gentileza. Fiquei 400, Guarulhos, aguarde cópia, ajuste 1014. Gente, eu vou no 0074. Tá, próxima ponte de espera, nosso gol no 604. Autorizado 604, linha de decolar, vento 200 graus, 2 nós. Nível de decolagem na 90, gol no 604, apenas confirmando o vento. Tá 200 do sul com 2 nós só. Positivo, 604, nível de decolagem na 90. Decolou o Zulu 3, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite. Gol 1604. Contato radar, saída MOMO, subou nível 390. Saída MOMO, sobe ao 390, gol 1604. quarta cópia é o 074. O 074, quarta cópia. Desvio no 604 por quantas milhas? Até a 280 por mais 20 milhas. Copiado. 074 para cópia? Afirmativo, pronto a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 400 na Perusque 58. Decola com curva à direita, saída é agora e transição Gonza. Aciona o código 5515 e o controle 19.8. Autorizado Guarulhos 400, Aperisco 58, decola com curva direita na Gole, Gonza, aciona 5515, controle 198, Gonza 074. Estimativo, chame para o puxa acionar. Chamará no 074. Total 9982, possível. É o 9882. Possibilidade de adiantar a nossa saída para Guarulhos? A Guarulhos é pela Periscope, é a Gole e Gonza. Gole e Gonza, grato. Centro Recife, solicito suba restrito, nível 370. Chama agora ao mesmo na frequência 1265-1245. Restrito 370-2645, a secundária? Primária 1685, secundária 1245. Tem 2545 e 1285, o 9604. Confirmando a primária 12685. Primária 12685, bom voo, gol 604. Primária 12685, obrigado, boa noite. qual é o estacionamento no 011-074? Autorizado, chama o táxi. Chama lá. Que é o Azul Alfa Zulu Delta. Alfa Zulu Delta, você. Bom dia, boa noite. Solicitando permissão de reboque do Finger número 8 para o Pat 3. 8 para o 3, está autorizado, informe no término. Cliente, está iniciando o reboque. Chegou no 074, 38 a bordo, 410, Galeão. Autorizado, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Camarada. espera pronto, Gol 1074. Autorizado, Leandro, decolar o vento de 180 graus, 109, 074. Além decola, Gol 1074. Decola 27, controle 19, decimal 8. 19, 8. Controle Gol 7, 4. Gol 1074. Contato radar, saída Gole, subo nível 400. Na Gole, sobe 400, 74.